Comandou, Bravo Romeu Serra estabilizado, já avistando. Torre em 1895, Bravo Romeu Serra. Boa, bom serviço. Eduardo, cordial, Papa Romeu, Bravo, Romeu Serra. Papa Romeu, Bravo, Romeu Serra, principal aproximação, suporte marcador externo, tente pelo uso baixado e gravado. Certo. Na externa, baixado e travado, Bravo Romeu Serra. Bravo Romeu Serra, confirmação de pousar na pista Lazaro. Afirma. Bravo Romeu Serra, ele pousa, pista 1-0, vento de 1-3-0 graus com 1-1 nós, altimetro 1-0 no triste. Excelente, Bravo Romeu Serra, ele pousa. 3258, desce ao 050, chegada Mari. Descida Yamari, 5-0, tá... Projetado, 10-50, a velocidade fica a critério. Informação Sierra, Guarulhos 360, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e sai conforme rota do plano de voo. Controle 1-19, decimal 35, aciona 5467 no transponto. Sete no correto, confirmando o portão 02. Sim, 09, chama pronto, pushback, ensinamento. Bravo, meu Sierra, no Solos 41, limite pela direita, chame-se ao número 19. noite, táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio principal, reporta novamente na táxi Foi Lima. Conhece aeródromo? Aqui, ó. Entra. Alfa Lima, Alfa Juliette, vai reportar na linha que estava acontecendo. A 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 03, resposta avisado no LS. Romeu Sierra, ingressa táxi Foi Lima, após prossegue, ingressa na cabeceira 35, táxi via pista até aeroscar na minha escuta, teu corte. Uduna, projetar, 6310. 3858. 358 compete aproximação, torre 11895. Entra 3858, graças. Boa noite, torre. Eu tô 3858, na final da 10, embaixo travado. 3858, reporte marcador externo do balcão do campo. Reporta nada, tá 3858. Mas tá autorizado o pouso do T3858? Afirmativo. Autorizado o pouso, vento de 130 graus com 10 nós. Batimento 1093. Tem que autorizado o pouso na 10 1013, o T3858. De TAP, voo 096, 1013, ajuste, reposta estabilizado na LF. T358 no solo 54, livre pista pela direita, chame solo em 1219. 1219 é o livrado, tá? 3878. 3858, correto. Salvador, boa noite, São 3258, livrou? São 3258, boa noite, prossegue táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, grato, 3858. Localizador 6310. Torre 1895, 6310. 1895, 6310. Torre Salvador, Chile 6310. Chile 6310, prossigo com a aproximação. Reporte marca 2, tem um trem de pouso baixado e travado. Sim, 6310. Xenem 310, tem embaixado travado. Xenem 310, VB Pouso, pistão 0, vento de 1 a 2 0 graus, com 1 a 1 na marcha. Xenem 310, Pouso, não, 0, 310. 1310 no solo 01, teve pista pela direita, chamitou em chame solo em 121 decimal 9. Ligando após solo 121 decimal 9, tudo em 1310. Salvador, TNM 319, Língua Pinto, boa noite. TNM 319, boa noite, prossegue o táxi Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 612, 63, 310. Salvador 35, 218, transfere. 5218, 2000 pés, projetado, reposta habilitado. 1013, ajuste em Salvador. Descendo para 2000, projetado, 5218. 9h30 na escuta da torre? Chame torre 11895. 295. Então eu vou 1096, baixar a chegada final da 10. 1096, libre pouso, pista 10, vento de 120 graus com 1096. Pouso, com 109. Não, 096. 096 no solo 09, livre pista pela direita, chame solo em 1209. 209, né? Salvador, gol no 096. Gol no 096, boa noite, prossegue o táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, portão, gol no 096. 5218, agora 4 milhas de Duna. Confirma, está autorizado o LS? Estabilizado, 5218. Reportado, estabilizado, 5218. Boa noite, tá 362, vai descer para 2010, o ajuste no 013, pro de TAP, autorizado LS, reposta avisada. Confirmando gol no 171, no 09, chama o push. No portão 09, recordando, com a equipe de sala, reporta pronto para o TAP. 5218, complete a aproximação, torre 1-1895. Completa, chama a torre 1-1-8, decimal 95, 5218. Torre Salvador, trip 5218. Trip 5218, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Vai reportar no externo 5218. Trip 5218, passo externo, baixar travado. 5218, tá autorizado o pouso pistão 0, vem todo 0 graus, 13 nós. Livre pouso para o 5218. Paulo Salvador, boa noite, gol 1973 no 0 02 para push 7 km. No 973, pegou? Abrimos no 02. Táxi gol 1971, 181 a bordo, 3 horas e 49 de autonomia, o Terno Galeão. Você tem condição de diminuir um pouquinho a intensidade do balizamento? Gente, do mesmo lado com a esfera, pois no momento, como está em manutenção, o controle dos balizamentos está com a esfera, ok? Ah, ok. Autorizado 360, rota do plano, decola da 10, direita, da El Leda, após Leda Bridge, intercepta Tesouro 10, SMAP, direto Lúvito. Direto Barbacena, após conforme. Controle em 1-1-9, decimal 35. Aciona 5504. Então, cruzar o 370 para o Galeão, conforme plano. Apesar do 1-0, SMAP Lúcio, depois direto Barbacena, decola da 1-0, com curva direita, saída da El Leda, depois bridge. Controle 10935 e o transponder 5504. Eu vou 1973, está no 02, pronto para possibilidade de treinamento. Coordena equipe de solo, após passagem do companhia retaguarda, está autorizado o push. Então, para coordenar, então aguarda a passagem do aeronave da companhia. Vou 1973. Fala Salvador, Washington 6390. Xa 69310, pronto cópia. Afirmativo. Recife autorizado, nível 350, a rota Peruísque 58, decolagem da 10, curva esquerda, Tuca, Aracaju. Controle Salvador, 119, decimal 35, aciona 5507. Afirmativo, autorizado, Recife 350, Peruísque 58. Decola pista 10, curva esquerda, Tuca, Aracaju, 7935, 5507. 07, transponder. 5507, tá correto, o chinês chama pronto. Outro pronto. Confirmar, o balizamento é o responsável pela iluminação do balizamento da intra-aero? Estamos em manutenção no momento, então fica com a infra-aero. Mas já entramos, vamos entrar em contato, pedir para reduzir o brilho do papel. Porque era uma coisa que era pra ficar em contato com a torre, porque o balizamento tá muito forte, chegou a puxar a gente na final. Ciente, vamos informar com a esfera sobre essa iluminação do papi para eles reduzirem, ok? Gol, 171-0-0-0. 171, a linha e decola pista 1-0, vento 130 graus, 1-0-2. A linha decola 1-0, gol 1-1-7-1. Tá na Juliette. Cifrico 2-1-8, está autorizado o táxi Alfa, me reporta a Juliette. Viva para o 5-2-1-8. 5-2-1-8, está autorizado o táxi Alfa, Juliette, para o passe 3, posição 03, fica atento ao sinalizador. Alfa, Juliette, pista, passe 3, o 5-3-0, 5-2-1-8. Uno, Mecolocha 2, controle em 1-1-9-3-5, boa viagem. 1-9-3-5, obrigado, boa noite. Salvador, nosso, boa noite, 1-1-7-1, da Gouda, com o nosso escuta. Boa noite, gol 1-1-7-1, sub e mantenha nível 360-0. 360, 3 é Leda? Após 2.000 pés, Leda. 2.000, Leda. Salvador, eu vou 1973, está pronto para o táxi, com 77 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando Campinas. O Gol 973 está autorizado o táxi Índia, ponte pela 10, torre 11895, ajuste no 0 no 4. 10 no 4, ajuste, livre ingresso via Índia, ponte pela 10, torre 18895, 1973. Uma boa, até a próxima. 4 mil pés, chegada bom, seu ajuste em Salvador no 094. Trip 5591, desça para 4 mil pés, ajuste no 094, chegada bom, filho. Boa noite, voo 1973, próximo ponto de espera da 10, pronto. 973, a linha e decola, pistão 10, vindo 30 graus, 9 nós. Lei decola, 10, voo 1973. Escutado, Saulo. Prossiga. Filmando trip, o brilho que tava intenso aí, também do papi ou só da pista? É da pista, só. Ok, o papi tá ok, gente, então. Só pra avisar aí, se avisa aí pra ele que não tinha nenhum balizador aqui pra escolher a gente, tá bom? Gente. Obrigado. Decolado 26, controle em 1935, boa viagem. 3935, 1933, muito obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, 1973, decola, se escuta, está cruzando agora 1410. Olá, 73, subiu até 360, senhor Israel. Correção para o... correção 360 ou 370, para o 1973? Me disseram o 360, gol 973, confere com o autorizado. Negativo, autorizado foi 370. Obrigado. Gol 171, não foi possível coordenar junto ao centro do Recife. O senhor vai tentar agora, em 125.1, alterna 13395, por voo. 251-3395, obrigado. Complete a aproximação, torre 11895. controle, Salvador Gol 1973, novamente. 1973, prossiga. Cruzando agora 5500, conforme fatorizado 370, que é incoerente com nossa rota. E nosso plano de voo, nossa programação de voo é para o nível 400. Autoriza a subida para o 400? O plano que foi nos passar aqui para o controle foi autorização para o 360. Então está solicitando o 400, confirme. Afirmo com o 1973, solicitando o 400. Copiado, a gente vai checar junto ao centro de Recife a possibilidade do 400. Então aguardando instruções, acende para o 360 inicialmente, aguardando o 400, com o 1973. Baixou e travou, 362? Afirmo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus no zero norte. Tive pouso, 362. Controle 1973, pode passar, tomar a proa de bridge. 1973, aguarde coordenação. Solo 1273, identifique pela direita, solo 1 do 0 decimal 9. 1273, boa. 1973, passa. Solo 3662, livrando a posição do 0. 3662, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 04, Tati 1. Tati Alfa Juliette, 4, está 3662. Boa noite, vem 33, 4 mil pés, chegada Ponce, 1014, ajuste no 014. Salvador, uma boa noite, 3858, autorização, Fortaleza 370, com informação, tamo. Então, 3858, está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, faz a colada 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, via 219, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.35, o transponder será o 5512. Autorizado Fortaleza 370, decola da missão na 0 com curva à esquerda do saída Momo, transição flutuante. Via Pesulu 19 até Bangu, após direto a Bucu e conforme rota do plano. Controle 379.35, transponder 5512, na 385. 3258, cotejamento correto, me chamam pronto, pushback, sanamento. Falou, Ocean Air 6310. Prossiga. 906, pushback, sanamento. Livre o pushback, sanamento, me chamam pronto, táxi, pushback, 310. Livre o pushback, sanamento, me chamam pronto. Boa noite, 224, desça ao 050, chegada Mari, ajuste no 014.